Olá, queridos amigos e amigas nerds, todos fãs em geral, criaturas nerds, sejam bem-vindos a mais um podcast do Confraria, onde eu, Christian, o fã mais amado da internet, estou aqui com meu querido amigo e parceiro, Marcos Bonaparte. Falarmos mais uma vez sobre Lupin Ranger e Patranger, o Sentai atual. As suas saudações, Dr. Marcos. Olá, Klaus. Olá, boa para todos. Normalmente, não sei que horário você vai ouvir, que é o seguinte, boa para todos. Exatamente, estamos aqui firmes e fortes, vamos falar sobre Lupin Ranger, então não vamos enrolar, sem enrolações, vamos logo para o episódio 18, O Segredo da Collection. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho melhores, né? O Lupin Ranger começa a ter uma sobrevida, né? Aqui a gente já começa falando sobre os artefatos da Lupin Collection, que são originados, né, criados no mundo dos Kangas, e os humanos eles não podem usar esses artefatos. Os artefatos que os Lupin Ranger e os Patranger usam, eles são versões adaptadas para o uso humano, criado por seres humanos, né? Então a gente já tem uma grande novidade aí na série que a gente não tinha até o momento. E agora resta saber como elas foram adaptadas. É a grande questão que surgiu agora. É nessa parte do Pato Ranger, né? E aí, como preferirem. E aí a gente descobre que o Good Strike foi criado pelo próprio Arsène Lupin, né? E o Good Strike foi o primeiro artefato convertido pelo Arsène Lupin para o uso dos humanos, né? Ele mesmo criou e ele mesmo pegou e ele converteu isso para o uso dos humanos. Ele não foi pelo Papai Noel? Não, não. Foi o próprio Arsène Lupin que fez. Não, esse foi o próprio episódio, eles deixam bem claro, falando que foi o primeiro que foi criado pelo Lupin, pelo Arsène Lupin, e foi o primeiro artefato convertido para o uso dos humanos. Então a gente teve aí mais uma coisa que foi importante no episódio, e também foi a última que eu anotei. Foi que os policiais e os ladrões eles dividiram o mesmo robô. E ficou muito engraçado. Eles lutando entre si dentro do robô e manipulando o robô contra o monstro gigante. Ficou bem divertido. Tem uma coisa que eu não curti. Eram dois quando caindo e o carinho estava ganhando. Como? Porque vem a minha teoria, que o senhor não concorda, que os Lupin Ranger eles têm peso maior na medida aí contra os patrões, tá vendo? Contra fatos não há argumento. Eu continuo discordando do Canantone, eu acho que já há um equilíbrio. Mas aí eu acho que forçaram a barra com o Tiririca japonês. Abestado! Continua não simpatizando. Eu gosto dele. Ele é um anarquista. Ele é um anarquista japonês. Ele é um tiririca que não deu certo. Eles pegaram ele na rua, falaram, ah, faz tiririca, ah, tá bom, ele deve. Aí não tem melhor, mas eu vou ter que ir pra começo. O episódio 18 foi isso. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. E colocaram as duas equipes usando as mesmas armamentos, já era isso, né? É. Já pode imaginar uma equipe só. Podem manter os uniformes diferentes, mas já aconteceu isso antes. Sim. Mas como um único time. Aham. nem aqui é burro de achar que eles não vão fazer isso, mas é, você faz nada que vão fazer. Quer acrescentar mais um? Quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos ir para o 19? Já sei do barco. Bom, tá. Episódio 19, o preço por desobediência à ordem. Eu só consegui destacar duas coisas nesse episódio. Tá? Você não vai gostar, mas eu botei que os Lupin Reis, eles são mais investigadores do que os próprios policiais, né? Eles são mais policiais do que os próprios policiais em si. Não, mas isso aí não é mentira. Isso não é mentira. Tem aquele velho do papel higiênico nerd, ele sempre tem alguma coisa. Aí, quando não é ele, os próprios Lupanreiros correm atrás e eles acabam descobrindo as coisas primeiro, ou eles estão no lugar do crime primeiro, mesmo quando o Kogure não está envolvido. E aí, mais. Fala. É, deixa eu falar uma coisa. O desespero deles leva eles a serem mais desenhados. Também, não discordo disso não. É, porque, convenhamos, eles estão em completo desespero. Claro. É, buscando seus entes queridos e tal. Uhum. Enquanto o Batman está mais ocupado em dar tudo grande e os gangues, né? Uhum. Que a sua filhinha, comprometendo sua filha, claro, sozinha é da ponta da nariz do nosso, eu passei da expedição, né? Deu um curso intensivo em três patetas por nossos e eles estão seguindo na lista, né? Vendo um ou outro. Eu anotei aqui também a última coisa do episódio 19 que não tem muito o que falar. Eu achei um episódio bem mais ou menos. Apesar de eu gostei bastante da costura de Sakuya na reta final do episódio, achei bem bacana, mas ele pra mim, ele é o pior membro que eu já vi em um Sentai. Até o momento. Até agora, ele pra mim, ele tá sendo o pior membro que eu já vi em um Sentai até agora. Ah, escutou o Cat? Não, o Cat é bem melhor, bem não. Com certeza. Certeza. Bem certeza. Quer pensar na sua opinião? Não, não quero, cara. Eu acho que o Cat é bem. O Tocate era tenebroso. Cara, é complicado, cara. A gente vai ter que ter um podcast só pra discutir o Tocate. Eu vi uma crescente do Tocate absurda, não sei. Ele era covarde, ele era inseguro, ele era boboca. Tudo isso eu concordo, mas ele ao longo da série, ele foi crescendo, ele foi ganhando confiança. E quando termina o filme, ele é o segundo no comando. Ele chega a liderar os Tokyos na reta final. E ele nem era o segundo no comando. Quem era o segundo no comando era o Verde, que eu nem lembro mais o nome. Bem, mataram o personagem na série, né? Então, independente disso, o Tokachi, ele teve uma evolução. E ele chegou, como eu falei, ele chegou a liderar os Tokyos na reta final. Pra mim ele cresceu muito como personagem. Eu não acho ele essa bomba toda que você fala, não. De fato ele evoluiu de muito ruim pra não tão muito ruim, né? Ah, vou dar um crédito pra ele, vai. Ô, que crédito, hein? Que melhor do que faz as bainhas. Nossa, Antônio Correiro. Mas ele passou de um personagem muito ruim, inexpressivo, pra um personagem muito menos inexpressivo. Eu gosto dele. Ele é mil vezes melhor do que o Sakuya. O Sakuya é um personagem sofrível. Ah, mas aquele episódio dele foi bom. Agora você vai ver mais. A reta final dele foi realmente... A reta final do episódio foi muito boa. Mas se você pesar ele... como um todo, até o momento, ele é um robô. Desculpa aí. Ele é o... Pior personagem. Ele é o step daquele filho Michelin. Nossa. Né? O Ed Murphy, que até que sim, tem alguma coisa que presta, né? O Ed Murphy. É, mais ou menos também, né? Vamos... Mais ou menos. Se não fosse por ele, ele ia ter que dar no braço. E no braço, ele ia ter dois sintomas, né? Ele é, Murphy deu uma mãozinha boa pra ele, né? Então, deu um certo crédito, né? Ou tira da pesada lá. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma coisa pra falar nisso? Eu só vou acrescentar pra você bastante, mesmo na parte do monstro lá, que controlou ele. Nossa, que lindo. Eu achei legal, achei bacana a outra você. Nada, meu Deus, que maravilhoso. É só legal, eu gostei. Então, olha só também, não tem nada pra contar. Não tem não. Podemos então pro 20, porque 20 e 21 o negócio virou. E aí o Lupa Ranger começou a ficar bem melhor. É uma sobrevida à série. Eu já acho que tava melhorando antes, mas. Né? É, pra mim melhorou no episódio 20 e no 21. Eu tô torcendo pra continuar nesse bom nível, que eu duvido muito que eles vão manter. Depende, se começar a ter audiência vai ter brinquedo. É, não sei não, pela preview do 22 eu já acho que vai voltar a mesmice de sempre. Vamos aguardar, quem sabe? Não, um dia. Bom, vamos para o 20? Bom, no episódio 20, o novo ladrão é um policial. A gente tem a entrada do nosso membro extra, que a gente já vem citando aqui já há um tempo, né? O novo membro, ele veio lá de Paris, né? Que é a área onde vem os equipamentos dos quadrinhos, né? Assim, isso é uma informação interessante, né? Que eu acho que há... uns dois, três episódios atrás eles começaram a falar que todo o material de uso dos quadrinhos vinha de Paris. E aí, por coincidência, esse novo membro ele vem de Paris também. Né? O Papai Noel só que senta aí, não, né? Ele é diferente. Exatamente. O que você achou? Ele veio fazer uma releitura de Tokyuger, né? Vendo de. Do trem, né? De trem. Se aparecer chegando lá, ele não se assusta. Se aparecer um cara de trem, a Chevrolet é beleza. Né? É verdade. Como lutador, eu achei interessante. O cara não tá muito. Ele pode até parkour, né? Como personagem, eu vou dar uma mãozinha pra de canto. Opa, francesa dele lá, eu... É, tô... Eu achei o Lupa X elegante, né? Eu achei um personagem elegante. O visual dele é bem, bem bacana, visual bem transformado, falando. Realmente. O visual do Lupa X, principalmente. Agora, realmente, o que você falou é verdade. Ele lembra, agora que eu tô parando pra pensar, ele lembra a roupa, né? No caso, a roupa lembra do Matthew Broderick, curtindo vida doidado. Lembra um pouco. E eu anotei mais uma. Pode falar. Provavelmente mais lembra. Sim. Era só isso. E eu anotei mais uma curiosidade aqui, que é mais um membro extra que entra. Usando frases em outro idioma, né? Parece que vai ser. É mais uma tradição que a Pio mantém. Ah, eles não vão quebrar, né? É. Geralmente eles entram falando inglês. Geralmente eles entram falando inglês e esse daí já entra falando francês. O japonês, eu já vi vários concursos, né? Não é na. Exclusividade do Pet Wendy, eles têm uma obsessão pela França. Ah, sim. Não sei de razão. Essa obsessão, assim, tudo que é francês aparece em série japonesas, comida. Já apareceu em Rider, já apareceu sem cursos mais também. Eu lembro o mais clássico que eu previsto no Brasil é o Jiraiya, né? Aquela personagem lá que era francesa e no final ela era uma ninja também. O Jiraiya, como eu falei, eu não me lembro, mas também não me lembro. Eu não lembro do nome da personagem, mas ela era uma repórter francesa e eu não lembro o que ela estava vindo cobrir uma matéria, alguma coisa assim, e no final revelava que ela era uma ninja disfarçada, enviada da França atrás de alguma coisa que eu não lembro qual era. Eu também não, faz muito tempo que eu assisti. Muito tempo, depois nunca mais vi. Então a gente tem aí o nosso novo membro, que é o Noel Capal, né, o Lupin X, que é um agente secreto vindo da França. A gente duplo, né? Exatamente. E tá me parecendo, como eu falei, no podcast, eu acho que ele tem um passado todo. Ah, com certeza. Pois é, ele esconde. Alguma coisa ele tá escondendo. Com certeza, com certeza. E eu já quero aproveitar pra... Que, como eu ia começar a falar antes, no outro bloco que a gente fez, e aí eu deixei pra falar nesse. Que é quando ele entra, que você tava falando da voz dele, que ele é tudo assim, não sei o que. Eu acho que isso já é proposital no personagem, esse jeitão dele, que ele é um jeitão do dissimulado, né? Um cara que você não sabe qual é a dele direito, quais são as suas verdadeiras intenções. Então ele fica desse jeitão, dessa vozinha mole, meio dissimuladão. Aí você não sabe qual é a fé dele de verdade, então por isso que eu acho que ele tem todo esse perfil dele aí que você reclamou. O fato do Ed Murphy também, viu? Mas já voltei, foi lá. Como? Ed Murphy, né? O Ed Murphy. Quem? O que sabe do top lá, né? Aham. Uhum. É o mais sem graça que tem. Sim. Yeah. Eu tô descontento ele faz um tempo já também. Eu acho que ele tá pensando em alguma coisa no papel, né? O comissário, o Ed Murphy? É. Será? Eu acho que ele sabe alguma coisa também. Né? Ah, eu acho. Mas seria uma boa, né? Porque o personagem dele é totalmente dispensável na série. Ele é o pneu do Michelin. É. Ah, juntar os dois não pode ter saudade. Não dá não. Bem. Aqui eu vendo o pneu da Michelin com o copo na cabeça, foi, né? Quem ninja na sinalinha que ele pegou, ele comandou nada. Tá raro e a dele tá feliz de felicidade. Nossa, o sinal tá caro e ele pula pra cadeira. A casa dele, se for assim que vai assistir o nosso. Só faltava ele ser o Last Ninja, né? Só é verdade, é verdade. É bom ele falar que senão ele volta. Não, né? Vamos continuar aqui. Os equipamentos usados. Os equipamentos usados pelos Patrícios são criações do Noel, né? Foi revelado nesse episódio mesmo. E também foi revelado que o Noel pode se transformar no Patrícios. Né? Ele vira um e vira outro. Como a gente já havia falado em um bom tempo. Lupin X. Isso. Ele vira Lupin X e vira o Patrem X também. Então, se só X é o nome melhor, né? X. É, até o se eu não me engano, é o Dogrânio, ele fala isso. Tá, quem fica falando Lupin X ou Patrem X? Vamos chamar eles apenas de X. E aí eles começam a chamá-lo só de X. Sempre julgando. Era mais prático, né? Sim. Por isso que eu achei que tem um passado podre. É, pode ser. O jeito de salvar, né? Tinha um final bom, né? Nesse episódio ainda, né? Então, vou mais doar, né? É, vamos lá. Então a gente fala... Eu anotei que a arma do X, ele é um veículo, né? E ele permite ele se transformar tanto no Lupin X quanto no Patrim X. graças à sua arma. Que vira de um lado, vira do outro, e conforme ele vai virando, ele se transforma em um, ou se transforma em outro. O que eu achei bem legal é ele dentro do trem. Quando ele quer mudar. Ah, não, não é nesse episódio. Ah, mas conclui. Ah, já é no próximo mesmo, então você pode concluir. Ah, não, vamos no próximo, vai melhor. Então, beleza. Mas as armas dele são bacanas, velho, você também. Não. Aqui, Marcos, eu não sei se você reparou, mas o monstro desse episódio ele é inspirado lá no naquele, o rei macaco, né, o deus macaco, que é até a lenda, se eu não me engano, é uma lenda chinesa, e é uma lenda que inspirou, a lenda inspirou lá o Goku. Isso, do Goku. Exatamente. Tanto o monstro, além do visual do macaco, ele usa o bastão e usa uma nuvem voadora, né? No episódio ele usa tanto um quanto o outro. É, pode crer, eu lembro disso. Não. Eu até fiquei pensando no Dragon Ball na hora. É, não tem como não lembrar de Dragon Ball. Essa lenda. E tem aquele filme também do Jack Chan e do Jet Li, né? Que tem o macaco também. Sim, sim. Ainda tem mais um que tem na Netflix. Deixa eu ver, Donnie Yen, que é um novo chinês sensação dos filmes de arte marcial. Ele faz o A Lenda do Deus Macaco, ou A Lenda do Rei Macaco. Ele faz o 1, eu não lembro. Rei Macaco. É, eu não lembro se ele faz o 2 também. Eu acho que ele tá no 1 e no 2. Mas com certeza no 3 ele não tá. Mas é com esse Donnie Yen. Tipo o filme do Jet Li com o Eggman. Com o Eggman. O filme foi bem bacana. Sim, é maneiro. O Jet Li. O cara que deu uma estragada no filme, né? Que não é necessário. Aham. O filme foi bem legal. Sim, foi uma sensação. Né? A luta dos dois foi bem bacana. Sim. E eu, obviamente, obviamente, como eu sou finisher, óbvio que eu sou fã do Jack Chan pra caramba, eu torci pro Jack Chan porrar o Jet Li, e não foi pra menos, né? O Jack Chan, ele foi bem superior nas lutas ali, óbvio, por causa do roteiro, o Jack Chan foi beneficiado. Ele é mesmo, né? O ator, ele é mesmo. Sim. Superior, até que ele não lutou, né? É. Mas ele é que faz a seta, né? Quebrou o pé, quebrou o braço. Sim, quebrou a família, sim. Ele ali quebrou não sei quanto nosso, né? É, sim, tudo. Sim, todinho. Por curiosidade. Sim. Por uma curiosidade, o Jack Chan, ele é cantor também. É, ele tem uma irmã. Ele sonora com vários dos seus próprios filmes. É. Eu não gostei muito dele cantando, né? Mas. Com certeza tem público. Ah, Jack Chan é o cara, né? Eu sou suspeito pra falar. Jack Chan é o cara. O cara tem desenho, o cara tem linha de roupa. Ele tem o próprio pessoal dele de dublês, né? Ele tem uma equipe de dublês que ele forma. Se eu não me engano, é a Jack Chan Family, alguma coisa assim. Tem uma porrada de filme. O cara é foda. Eu sou muito fã de Jack Chan. O filme antigo dele foi um dos primeiros que acho que passou no Brasil, ele era bem mais novo. Uhum. Ele tá no deserto, é uma comédia. Ele tá no deserto, ele conta um sobrevivente do nazismo. Ah, deve ser o. Ah, é. Armadura. Sim, aqui é a Armadura de Deus 2, mas a gente conhece mais como um kickbox muito bom. Passava muito no SBT. É, eu acho que é isso aí. É, muito bom. É, mas, cara. Nossa, dava tanta risada, né? Sim, é muito bom. Engraçado. Muito bom. O meu filme dele favorito. O meu filme dele favorito até hoje é. É. Quem Sou Eu? É muito bom esse filme. Não sei se você já assistiu. Não, acho que não. Quem Sou Eu é um filme. É um filme que ele é um agente que ele perde a memória e passa na Austrália. O filme é muito bom, é muito maneiro assim. É o meu preferido dele. Ah, já não sei. Acho que é de 98. É isso que eu te falei. 98, alguma coisa assim. Que passa muito louco, né? É muito maneiro. Eu acabei de gostar daquele filme, é muito bom. E tem um clássico dele, que todo mundo conhece, que é o Mestre Invencível, que ele faz o estilo do bêbado. Olha, aquele filme é animal, tem esse filme em DVD. E a China não tá muito, né? Ele é um baita do lutador. Ele é muito bom. E é carismático, né? Ele soube muito bem desassociar aquela imagem do Bruce Lee, né? Que todo mundo queria copiar, todo mundo queria o cara fodão, imponente, que quebrava todo mundo, que era bom na porrada. E o Jack Chan veio na contramão, mostrando um cara que dá a porrada, mas ele machuca a mão. Que é atrapalhado, que não quer se meter em confusão, mas tá sempre no meio das lutas, e ele conseguiu, através desse humor, dessa uma certa fragilidade dos seus personagens, ele conseguiu quebrar essa cadeia que todo mundo queria fazer igual o Bruce Lee, todo mundo queria fazer tudo igualzinho o Bruce Lee, ele conseguiu reverter isso, e pô, eu sou fã demais. Ele começou com o Bruce Lee, né? Sim. Exatamente. Fazendo filme com o Bruce Lee, entrando na porrada com o Bruce Lee. Ele tem um display. Ele tem um display no escritório dele até hoje, que é o Bruce Lee segurando a cabeça dele, né? Ele tem até hoje no escritório dele. Sim, muito legal. Ele é um cara... Pô, fenomenal. Enfim. Voltemos a Luke Mahane. Cara, ele é falando do Jack Chan, né? A gente faz um podcast depois falando só do Jack Chan. Nossa, eu amado, adoro Jack Chan. Então tá combinado, eu sou, também sou, então vamos fazer esse podcast. Posso demais. Então voltemos. Mas nem filmes chineses, né? Sim. Não, vocês eram americanos. Os filmes chineses, eles são muito bons. Ele tem alguns filmes bons americanos também. Mas o chinês dele é incomparável. Para o chinês. Você já viu o Mestre das Armas? Já. Aquele jogo, você é demais, né? Nossa. Do Jet Li, eu gosto... Do Jet Li, eu gosto muito de um... Eu não lembro se o nome é Vencer ou Morrer, porque tem um filme do Van Damme com esse mesmo tipo, Vencer ou Morrer. É, mas eu acho que o do Jet Li é o mesmo nome. E é simplesmente uma refilmagem de um filme clássico do Bruce Lee, que é o Desafio. Não é o Voo do Dragão, não. É um filme do Bruce Lee que todo chinês já regravou. Que é aquela coisa da luta do chinês contra a dominação japonesa, que mata o mestre do Bruce Lee, e ele invade a academia rival japonesa e ele mete a porrada em todo mundo. Ah, eu sei, eu já vi esse filme. Várias vezes. Sim, e todo mundo que é de arte marcial já regravou. O Jet Chan já regravou, o Jet Li já regravou. Donnie Yen já gravou, todo mundo já gravou esse filme. Mas a versão. Do Jet Li, pra mim, é melhor do que de todas, e até mesmo a versão original do Disney. A Jet Li é muito melhor. Esse filme é até interessante porque ele tem a participação da menina que fazia o Spectre na época. Ela participa do filme, ela é a menina japonesa pelo qual ele se apaixona, e ela fez um espectro. Se eu não tô enganado, é isso. Eu acho que ela fez um espectro. Uma. Eu acho que é ela. Esse filme dele é muito bom, cara. Tem uma. A cena final dele lutando com o cara lá, que é o japonês fodão, porra, é muito animal. O Jet Li tem dois filmes bons, né? Tem vários filmes bacanas, mas eu prefiro os filmes sendo chineses, né? Esse que eu tô falando é chinês. Ah, achei. Achei aqui, o nome do episódio, o nome do filme é Lutar ou Morrer. É muito bom esse filme. Vai passando aí, Lupa Ranger. É esse mesmo, eu achei que ia lutar ou morrer o nome do filme. Não, vai pro próximo episódio já, porque não tem mais nada pra acrescentar aí lá. Então, beleza. Então, voltando ao... Voltando ao episódio 20, a única coisa que eu tenho pra destacar é que o Strike, ele já conhece o Noel. Ele já se conheceu de antes. Ah, é o que esse filme já está falando, né? É bom mesmo. Isso é fácil, é fácil. Mas é tipo um general, né? Do exército. Aham, exatamente, isso não. É muito bom mesmo. Muito massa. É filmaço. Filmaço, eu vi, isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Mas enfim, não temos a nossa espada do exército. Então, eu não sei se aí. 94, não? É, bem juntinho esse filme. Eu não sei se você ouviu aí, eu falei, e a última coisa para o episódio 20 é que o Bootstrap ele já conhecia o Noel de antes. Foi o criador, né? É. Então... Não, no caso ele não foi o criador, né? O criador foi o Arsênio Lupin. Mas ele já se conhecia. Adaptador, né? Adaptador. É. Se não me engano, ele adaptou o Arsênio Lupin. Não, quem adaptou foi o Lupin. Foi o Lupin? Mas que eu tô falando é que eu tô vendo o vídeo do Jack, mas o que você tá falando é o seguinte, é porque quando o Arsênio Lupin criou o Bootstrap e deu vida a ele, né? Ele meio que criou o Bootstrap para o Bootstrap tomar conta de toda a coleção. Então faz sentido ele conhecer o. Noel, porque já que o Noel adapta todas as peças, os artefatos, faz sentido que ele já conheceu o Strike, que é o. Teoricamente é o guardião de todas elas. Até que o Strike já tinha sentimentos no começo, né? É, exatamente. Ele, ele desenvolveu ao longo do tempo. Do Arsene pelos artefatos e aí foi tomar consciência própria. Exatamente. Ainda não gosto dele, mas, né, isso fica pra um outro episódio, né, mas tocamos no barco. Tocamos no barco, então, para o último episódio, finalmente, estamos em dia, episódio 21, amigo ou inimigo, está dentro ou não? E, tipo, nozinho, saliente, né, está dentro ou não? Se você quiser ver por esse lado. Então a gente tem. Eu não vou entrar nessa série uma não, né? A gente tem nesse episódio o Koguri, ele também conhece o Noel, né? Ele conhece o Strike, não sei porquê. Isso já foi citado antes, algumas vezes. O Good Strike ele tem medo do Koguri, né? Eu acho que o Noel tem um passado podre, o Koguri tem um passado podre, e eles também, eles fazem ação direta com o Noel, eu só não sei qual é. Mas você não acha, Marco, que o Bootstrap, como ele é o artefato preferido do Arsênio Lupin, e ele tem essa devoção pelo Arsênio Lupin e pelos artefatos, você não acha que se o Koguri e o Noel tivessem um passado tão podre com ligação com o Deus Grande, você não acha que ele evitaria ambos? Porque ele se dá muito bem com o Noel e ele gosta do Noel pra caramba. Dá a entender que ele até admira o Noel. Mas o Noel é só os que nota de 3, né? Sim, aparentemente. É, o final do episódio, né, que mostrou isso, né? É. Ele tava aí, o mordomo do papel higiênico, né? Enfim, né, ele por um, uma conversinha. Sim. Quer dizer, ele pode muito bem ter feito a cabeça do Strike e ter ideias muito obscuras. Ah, pode sim. É o próximo episódio ou o decorrer da série. O Koguri. Sim? Vale. Oi? Não, pode... Não, é um bom motor de pé. É, deu pra demonstrar que ele sabe bater em todo mundo. Sim. Não gostei do que ele tem, assim, com relação aos ladrões, né? Não, legal. Não gosto muito de estudos. É, eu gostei, eu achei legal. Achei legal porque mantém o mistério dele, a gente não sabe qual é a dele. Agora uma informação que é muito importante, uma coisa muito importante que ele fala no episódio, é que ele vai fazer de tudo pela paz, né? Ele está disposto a qualquer coisa para que a paz reine. Então, esse trabalho... É, sim. Então, o que ele é manter a paz pela força? Sim, né? Sim. Eu sei, pra mim ele é ruim. Eu acho não. E eu ainda digo mais, eu acho que ele tá vindo pra trazer um equilíbrio entre o Lucorange e o Patrange e unir a equipe. Que é uma coisa que ele já fez, né? Ele já entrou fazendo com que a equipe trabalhasse em sintonia, os dois lados já trabalharam juntos. Devido a ele, trocaram armas entre si. Então eu acho que ele tá vindo com essa coisa. Principalmente começando com aquele que foi da Mika, né? Com a Tsukasa. Vai ter até um especial das duas. Que só vai ter ela só. Então eu acho que já houve esse equilíbrio. Agora, estou achando que esse Papai Noel é o Mac Brother de Kane, né? Porque além de doidado, é um cara ruim. É, eu acho não. É, mas ele tem um grande. Ele tem um grande sinalzinho do que o Bruno se é óbvio. Olha, pode falar, na verdade, eu acho que não é assim, não, tá morto. É, eu também acho que não, eu ia até falar isso. A gente tá vendo, nesse episódio deixou bem claro que tem alguém por trás deles. Que todo mundo responde a alguém superior, pode ser o do Pan. O Pan, o Arsino, o Pan do Grêmio. Eu já não sei. Bom, assim, não tô gravando isso, mas eu não tô no ganho, só que, né? Não. Eu não tinha no universo só pra sentar, né? Então, senhor Marcos, eu também anotei aqui o seguinte, o Kogun explicou que o Noel, ele é um engenheiro, que ele trabalha para a família Lupin, e ele modifica os artefatos da Lupin Collection para o uso dos seres humanos. Certo, mas como ele adquiriu tal conhecimento? É, isso ainda vai ser explicado, com certeza, né? Esse eu acho que ele tem um passeio, ele pode ser um neto. Agora eu queria saber, será que ele não é um neto do Arsene Lupin? Talvez, a gente não pode fazer. Tem sentido, né? Ah, ele faz sentido. Porque ele fala francês. Uhum. Arsene é um francês. Sim. Lupin, francês. Ah, pode ser. Agora eu tenho pra todo lado. Arsene pode... não é um francês. Pode ser membro, né? Pode ser membro da família. Pode ser muito bem ele, né, tudo. Pode ser. É, tudo o Arsene Lupin. Mas eu acho que o Arsene tá vivo por aí. Eu também acho porque eles respondem a alguém, porque o Noel responde diretamente ao Kenji, que tá acima de todo mundo. Mas quem é que tá por trás de tudo? De tudo, né? Eu coloquei aqui, será que é o próprio Lupin? Porque é o que a gente já falou várias vezes, o Koguri é apenas uma peça. Tem gente acima do Koguri. É, tem alguém por cima do Koguri. Faz todo sentido ser o Lupin. O próprio Lupin, pra não chamar atenção, né? Ele sai de cena e bota outras pessoas fazendo que o serviço sujo. Tem os lacaios dele, né? Por que será que o Guri trabalha pra ele? É, a gente também tem que pensar nisso. Sim. que o Luthor tem, que faz com que o Moro e trabalhe pra ele, faz de maneira cega, né? Pode falar. Como que o Moro consegue aparecer em todos os lugares, sempre, assim, do nada? Não. Como que as ninjas são essas que ele tem? Aí eu já acho que é um humor japonês mesmo, acho que não tem nada a ver com isso. Que isso mesmo? Não sei. Então eu acho que é isso mesmo, né, mano? Cada vez que eu respeito o tema do episódio 22, né? Eu ainda tenho mais três coisinhas. Infelizmente. Eu tenho ainda mais três coisas pra falar. Eu anotei uma aqui. Eu já começo a desconfiar de uma coisa. Eu começo a desconfiar que o meu grânio, ele não é um sucessor. Pra mim, isso tudo que ele fala de um sucessor é apenas um jogo. E aí a gente teria A gente teria mais uma vez uma repetição de uma trama como foi o Zio hoje, que era tudo parte de um jogo. Porque, para pra pensar. Ele é um sucessor, mas nesses últimos episódios ele tem ficado muito entediado e ele tem se irritado muito e cobrado muito que os monstros corram atrás para ser um sucessor dele. E aí eu comecei a pensar, olha, eu acho que ele não tem sucessor nenhum. Eu acho que ele tá fazendo um jogo com todo mundo ali, usando, manipulando todo mundo pra um jogo de diversão, pra ver se ele sai desse tédio que ele se encontra aí. Bom, se for isso, por enquanto, não tá dando muito certo, né? É. É que ele continua entediado. Sim. Acho que ele tem uma nossa pra seguir ele. Pode sim. Lembro pra seguir ele, sou super utilizado, né? Personagem muito bom e muito bom pra ele. Eu não sei, pra mim faltam 10 episódios pra ver como é que vai terminar essa semana. Eu vou voltar a ver essa semana. Então, mas e onde foi um bom Sentai? Senão você vai perder. Eu tô gostando pra caramba. Pode terminar. Voltando aos patos e os ladrões, né? Se fosse doer, ele vai ter um formato meio químico. Eu vou falar de sua casa como líder, né? Que até com o Sator, você chama ela de sua casa ser pai, né? O superior de sua casa, então, bota ela como líder, ela tem muito mais jeito. Que não vai dando uma amolecida, né? Talvez o contrato dele com o país e do país. Pode ser. É, quando eles têm se aproximado, eu continuo gostando do país, eu acho ele chato. Ele não é meu personagem preferido do Chef. Mas eu gosto dele. O seu preferido é o filho dele, Sheila? Olha. Eu não tenho personagem preferido em Lupa Range, pela primeira vez não tem nenhum ali que se destaque pra mim. Pra mim tá todo mundo no mesmo nível ainda. Ainda não teve nenhum. Vou reformular. Eu acho que o Noel vai vir pra ser um diferente pra mim. Em dois episódios ele já se destacou mais do que todo mundo até agora. Ele pode fazer tudo, né? Ele tem todos os poderes e tudo fica mais fácil. Eu destaquei aqui uma coisa que eu achei. Ninja. É que o monstro desse episódio, ele tava tirando mal onda, né? Porque o artefato deixava o corpo dele todo de aço e ninguém conseguia encostar nele. Ele parecia que ia dar um trabalho pro pessoal. Aí enquanto ele tava se gabando disso, o Caim, ele foi lá, roubou o artefato dele e ele voltou ao normal e acabaram com ele. Porra, brincadeira. Cara, essa daí foi brava. Esses monstros do país tá complicado, cara. agarrado tá assinando cada um, né? Não! Só tá agarrado que dá carteira assinada pra ele, né? Bom, a última. A última, seu Marcos, pra acabar o podcast, acabar o jogo, aí eu coloquei. Qual é a do Noel e a do Coguri? Qual é a dos dois? Pra mim, o Noel, se o Coguri levou pro Noel trabalhar pra família do Lupin, ou ele é o próprio neto pra ser o Lupin, ou ele é alguém muito próximo. É, pode ser. Ele pode ser aquele serviçal clássico, né? Que idolatra tanto o seu amo, entre aspas, que faria de tudo por ele. Pode ser uma espécie de. Pode ser uma espécie de Alfred Bruce Wayne. Mas sei que o Alfred e o Bruce Wayne é relação diferente. Não, eu sei. Tô falando no sentido da devoção. Eu sou mais de pai e filho. Sim, tô falando só no sentido da devoção do serviçal com o seu patrão, no caso. Patrão. Ah, mas e se o Coguri fosse o próprio Arsene? Disfarçado. Pode ser, mas eu não acredito nessa, não. Eu acho mais fácil o Arsene Lupin tá vivo e tá manipulando pelas sombras. Ele tá vivo, ele é um robô. Ele tá em algum lugar. Tá, porque em momento nenhum fala que ele morreu. Em momento nenhum, sabe? Não tem nenhuma. Né? Nenhum indício que ele tá morto. Não. Só que a coleção foi roubada. Exatamente, pelos ganhos e acabou, só isso. Uma última leve. Se ele fez os artefatos da luta do Red, os humanos não vão avisar. Ele não é humano. Ele não é humano. É verdade. Bem lembrado. Ele pode ser um Wander. Sim. Ele pode ser o nome do Red. Do Red. Entendeu? Ele pode ser um Gangrel. Agora ele ser o do Gangrel, eu não acredito muito, não. Ah, uma coisinha que, né, que é meio politicamente incorreta. O do Gangrel tá sempre com uma classe de vídeo na mão, né? Sim. Todo episódio. É igual o Jenny, né? É igual o Jenny, lá no Simbora. Ele tá sempre. Um vinho na mão e um sapo. Ele é velho também. É, sempre do sapo. Mas o que começou com o Gray, né? Com o Gray, tá sempre bebendo. E fumando, né? Sempre puxando o pão na boca. Vendo, né? Eu sou todo no piano também, né? Ele tá piano. É. Eu nem acho que o Gray não viu, não, viu? Pra te falar a verdade. É. Eu não acho ele mal. Sinceramente. Ele era no máximo um vilão pelas circunstâncias. Sim. A única coisa que ele fez de mal, mesmo quando ele queria ter um vinho lá, acabou de morrer. Sim. Eu não acho que ele era tão mal, não. Não, ele era um senhor vilão. Era um vilão. Um vilão chique. Ah, isso sem dúvida. Igual a ele, não teve mais. É com isso, senhor Marcos, né? Com isso, nós encerramos. Encerramos os Lupin Regis, já estamos em dia. Graças a Deus. Só falta a gente botar build em dia. Aí no próximo podcast a gente termina a build. E aí a gente passa a gravar, se Deus quiser, um episódio por semana de Lupin Regis e um episódio por semana de build. Faremos um especial com todas as quedas do Neymar no Compolta. Fazendo análise corporal, análise vocal, né, de todas as quedas dele. Durante 5 meses iremos analisar as quedas do Neymar. Com toda a física envolvida nas quedas do Neymar em cada jogo. Exatamente. O pessoal ainda naquela versão falou, ligou a bola do bicho. É, não lembro. Enfim, né? E claro, como um delírio, poderia deixar de ser, né, que é uma segunda guerra. É, e ninja, né? E ninja, para mim, é o pior Sentai que eu já assisti. Concordo com você. Não, eu concordo. Não, concordo. E a gente encerra por aqui mesmo. Já estamos aí bastante tempo. Aquelas considerações sempre, né, gente? Curte o nosso vídeo. Assinem o nosso canal. Toquem no sininho aí embaixo para receber as notificações. Assine nosso podcast também aí no iTunes. Estamos agora em todos os lugares. Sigam as nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente se vê semana que vem quando a gente fala dos 4 episódios finais de Build que falta pra gente cobrir. E aí a gente passa a falar de semana a semana, nos episódios de Lupa Regia e Build. Certo, seu Omar? Com no coração, que o Build está acabando, tá? Exatamente. Tá indo pra nossa, pra sua reta final. Com dor no coração, o Build está cheio de ação final. Exatamente. Até o maior relógio. Tudo que é bom. Do Faustão, aquele cebolão. Do Faustão, que vai ser o Rosário. É. Tudo que é bom, tudo que é bom é a cabra. É boa fama, viu, de quem tá falando. É, infelizmente, né? Quando nem é do lado da vida, mas não vai dar. Exatamente. Então, boa a todos que estiver caindo como Neymar, se levante, né? Não dá pra você ficar caindo pelo andar. Exatamente. Né? E nos vemos na próxima. Então, um grande abraço. Um bom final de semana pra você. Valeu. É. E qualquer novidade, estamos aí, né? Exatamente, gente. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Bye, bye. Vamos.